te quero, amo. Como eu te amo, nada tem sentido. Tô vivendo esse castigo sem o seu amor. Oh, oh. Tô entregando os pontos, tô pedindo arrego. Não vejo outra solução. Eu sei que já perdi o jogo. Não suporto mais viver sem essa paixão. Eu hoje já quebrei a cara fazendo bobagem pra tentar te esquecer. Babaca tomei na cabeça, pois no meu coração só tá você. Quero como eu te quero. Te amo, nada tem sentido. Tô vivendo esse castigo sem o seu amor. Oh, oh. Quero como eu te quero. Amo como eu te amo. Sozinho não tem graça. Tô querendo ter você. Vem me dar amor. Tô entregando os pontos, tô pedindo arrego. Não vejo outra solução. Eu sei que já perdi o jogo. Não suporto mais viver sem essa paixão. Eu hoje já quebrei a cara fazendo bobagem pra tentar te esquecer. Babaca tomei na cabeça, pois no meu coração só tá você. Quero como eu te quero. Sem o seu amor, oh, oh. Quero como eu te quero. Amo como eu te amo. Sozinho não tem graça. Tô querendo ter você. Vem me dar amor. Quero como eu te quero. Amo como eu te amo. Nada tem sentido. Tô vivendo esse castigo sem o seu amor. Oh, oh. Te quero, amo. Como eu te amo. Sozinho não tem graça. Tô querendo ter você. Vem me dar amor.